abraço outra vez, caminhando na ponta dos pés, como quem pisa nos corações que rolaram dos cabarés. Entre deusas e bofetões, entre dados e coronéis, entre parangolés e patrões, o malandro anda assim de viés. Deixa balançar a maré e a poeira senta no chão. Deixa a praça virar um salão. Deixa a praça virar um salão.